Quem foi que disse que beleza é assim que se mede? Num formato de rosto ou numa branca de neve? Quem foi que disse que esse corpo é mais que perfeito? Pra quem gosta de cheio, vazio é defeito. Eu prefiro olhar nos olhos e então descobrir que pra mim a mais bonita é quem me faz sorrir. E me importa se a bela é feia ou se a feia é assim. Diferente pro mundo se é bom pra mim. Num formato de rosto, numa branca de neve. Quem foi que disse que esse corpo é mais que perfeito? Pra quem gosta de cheio, vazio é defeito. Eu prefiro olhar nos olhos e então descobrir que pra mim a mais bonita é quem me faz sorrir. E me importa se a bela é feia ou se a feia é assim. Diferente pro mundo é bom pra mim, yeah. Eu prefiro olhar nos olhos e então descobrir que pra mim a mais bonita é quem me faz sorrir. E me importa se a bela é feia ou se a feia é assim. Diferente pro mundo se é bom pra mim, oh, oh, oh, oh. Diferente pro mundo se é bom. Diferente pro mundo, se é bom pra mim.